O puxe o táxi está autorizado, ok? Reporta para o táxi América o TAM 3890. Ok, assim o... vai iniciar assim que o América passa, tá? Agilizando. 3890. Um 53 decolados 22, chame o controle 208. 208 com controle, 3153, obrigado e bom dia, senhor. Bom dia. Romeu Eco, Zulu Eco, Bravo Copa. Autorizado para Sierra November Delta Hotel, nível 120, decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após Momo voa direto o destino. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5054 no transponder. 3820, Dael Leda Bridge, 3153. Possibilidade da proa de bridge para o 3153? 3153, vou e Dael. Dael, 3153, muito obrigado pela gentileza. Para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1 ou 8, decimal meia dúzia, o ajuste 1021, eco do Lueco, bom voo. Okay, a clear flight takes off runway 10, wind is 170 degrees 05 knots, America 980. Okay, chame para o táxi. Pegue Charlie Yankee, prossiga. Ok, finalizou o voo aqui no setor, gostaríamos de prosseguir para a verificada da Bahia Sul. Mike Charlie Yankee está autorizado. Bahia Sul. Já manteve o número 1500, né? Mais 890 solo. Mantenha a posição aguardando, devido ao horário aí, o senhor não vai conseguir decolar a tempo, porque para o fechamento da pista eu estou em coordenação com o CGNA para ver se ele abre uma exceção para a sua aeronave, ok? Intacta, Salvador, departure, 120.8. The best point, American, 90, good day. Watch American 980 as we do a climbing to point level 390 and we're leaving 2200 now. Make a line 980, radio contact, drive to for the 390, Puka departure. Departure to 390 American 980. Papai Mike, Eco Delta, bom dia, confirmando, deixando Manati. Gente, autorizado Manati, no meu pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia, e aciona o padrão 0121, Mike Eco Delta. 0125, corrigir. Decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo, Mike Eco Delta. O Delta, senhor, chame para o táxi. Eco Zulu Eco, tá pronto para o ingresso? Porque livre ingresso, informe NA de pronto na 17. Doutor 3153? 3153, prossiga. A possibilidade de coordenar a proa de briga, doutor 3153? 3153, coordene com o mesmo na 51, alternativa 6325. Poderia confirmar a frequência que foi entrecortada? Primária no 251, a secundária no 3325. 251, 3325, 3153, obrigado e um bom dia. Bom dia, bom. Mike Fernando, controle. Controle, Mike Fernando. Você informação, a helicóptero na sua posição de 1 hora 5 milhas, mantendo 810, é um Hawk 54. É o centro do tráfego, eu estou documento para 350 pés, Mike Fernando. Gente, Mike Fernando, a gente vai fazer o sobrevoo após ir retornar para Salvador? Afirma. Gente, após para o regresso. Mike Fernando. Controle, essa linha que nós vamos fazer, foi selecionada agora, ela sobrepõe, ela passa ali na, ela passa sobre a barra, a possibilidade de voar ela? Parou da barra? Isso, ela vai se dar ali, vamos iniciar ela após cima do mar, vamos cruzar, possivelmente parou da barra, sentido proa a 060. Você vai prosseguir, o farol da barra está autorizado, após o farol irá prosseguir para Salvador pelo litoral? Ok, a gente após o farol, eu vou te acertar. Gente, então você vai reportar no farol para autorização da PRO 060. Gente, você vai reportar para o cruzamento. Request flight level 290 at the final altitude. Echo line 90, say again. Request flight level 290 for final altitude, American 980. American line 980, climb express 290. Okay, we'll maintain now flight level 290, American 980. Zulu Eco decolado aos 3-1 no controle 1208. 208, Eco Zulu Eco. Zero contact Recife Center, request 126.85, enable 125.45. 890, 3890, prossiga. A confirmar se ele conseguiu falar com o presidente Nelson, a gente retorna para alguma posição. A gente está aguardando uma, só um retorno, ok? O coordenação, ele e o Fred, estamos aguardando apenas o retorno. O pessoal já começou a trabalhar, não? 120. Não, eu sei, justamente, eu não autorizei ninguém ingressar ainda, ok? Não autorizei ninguém, só estou aguardando o retorno deles. Tá bom, obrigado. Bravo, que Luiz, que cheque o transponder, não recebo. Gente, vai subir para 2.500, vai deixar no 021 e passa um cheque no transponder. Sobre o modo Charlie em Alfa. Siga. Acione o Chimitax. Bravo que Luiz, que informe sua altitude. O Bravo que Luiz, que informe que ainda não recebo seu transponder. Regresse para Salvador, efetue o pouso para verificar o seu transponder. O ajuste do altímetro no 021, siga para corredor Interlagos a 1.000 pés. Passaredo 2223. Na chegada bom, se desça e mantém nível de voo 050. Gente, para 050, possibilidade de uma operação direta para a final da pista. Para a pista 107. Na proa de Bonf e aguarde proa para a final da visual da 17. Sintonize Bonf, 1021 ajuste, desse mantenha 5.000. Sempre na proa de Bonf para 5.000, 2223, o

POB Alternativa Autonomia? Acho que o escolte é aquele que mantém. O C.A. Charlie confirma apenas o Patrick Encontro? Só um instantinho para cópia, decolagem da 17, o Sierra Charlie F. Prossiga. Chamel. Firme. Papá, papá, Mike e Juliette Chamel, senhor. Mike e Juliette Romeu, prossiga. Tá livrando o subúrbio na cidade baixa, vai comprovando o acesso norte, manter sobrevoo em Guatemi, manter a Avenida Paranela até o Parque de Pitotu. Excelente, tá livre. Livre, Romeu, grato. passaria do 2223? Controle, passaria 2223? Prossiga. A quantidade de após golpe voa direto para final da 17? Afirmativo. Curve à esquerda e voe na proa 185. Desça e mantenha 2.000 pés, reporte visual para prosseguir para a final da 17. Com o assistido altímetro 10021. Copiado para 2.000 na proa 195, assistido 1021, na reportagem visual com o campo. Passarei do 2.2.2. Afirmativo. Triple 531 no meio, controle. 531 no meio, na escola. 190 graus com 7 nós. Colagem da 10. Ok, agora alto e claro. Eu só aconselho, comandante, amanhã, se o senhor voar aí com a equipe, vai falar, entrar em contato com a companhia para agilizar esse procedimento, porque foi de iniciativa da torre tentar solicitar aí a sua decolagem, ok? Porque o senhor ia ficar parado em uma hora. Ok, a gente agradece, mas também tentar fazer o possível, que é uma descoordenação da companhia aí no aeroporto, para tentar agilizar. Ok. Vamos proa 160. Passará visual 353-160. Passaria do 2223, temos uma aeronave de menor performance na final visual do 17, é um Charlie 150. Reduza sua velocidade para 190 nós e informe visual para prosseguir para a final visual da 17. Está ciente, está reduzindo sua velocidade para 180 nós e vai reportar visual. Recebo clareza, intensidade 4. Controle Salvador, bom dia. Azul 9131, ciente do hotel. Azul 9131. Identifique na chegada mar e desça e mantenha 5.000 pés, aguardando depuração para a final visual da 17, o azul 9131. Gente, identificou, 5.000 pés, aguardando chegada mar, aguardando depuração para a final da 17. Mike Eco Delta, tráfego visual para Manati, reporte a 20 milhas. Reportando a 20 milhas, avião para 1.000 pés, autorizado. Doutora Azul 9131, tem como desvio, porque ele está com ações. Entendi, confirma. Solicita desvio à esquerda, proa 050, ele está com ações. Quem modulou? Azul 9131. Tá livre de desvio, reporte ao término. Gente, vai dar. Controle Altan, 3890. 3890, cruzador 2200. 3890, ascensão 330, vigilante. Subindo, 330, tá, 3890. Visual 7, passarei 2223. Não entendi, 2223? Dá visual com a pista. Ok. Tráfego modificado para regra de voo visual, ajuste do altímetro 9021, desça para o tráfego, chame a torre em 1986. Gente, vai chamar de 86, bom dia, até daqui a pouco. Autoriza o 3890 voar Aracaju. Mantenha ainda o PC aguardando, 3890. Aguardando, 3890. A 17, aguarde a pista livre, número 2. Gente, vai reportar então, aguardando pista livre, tá com o trem baixado e travado. 2223, passaria. Afirmo. Confirme? Afirmo, senhor. Visual. Positivo. Segue modificado para o tráfego visual de Salvador. Desça e mantenha 1.500 pés. A navegação visual inicia-se a partida presente para a guarda de transferência com a torre. 5316. 5316. 180 graus, 07 nós. Copiou? Copiado. 2223. 5316, o tráfego à frente, 5 milhas. Reduz a velocidade para manter a separação com o tráfego. Já estamos reduzindo, senhor. Zulu Alfa Índia ao controle? Cruza 3.000 para 2.500, visual com Paripe e visual para o aeroporto já. Gente, desça e mantenha altitude de 1.500 pés para ajustar-se ao tráfego. Após Paripe, voa rotatória. Vai seguir como número 3 para pouso na pista 17. O tráfego à sua frente que o precede é um Embraer 190 da Trip. Sua posição de 11 horas 8 milhas, cruzando 065 em descida. Positivo, tente o Zulu Alfa Índia, está mantendo 1.980 de grau. De Salvador, bom dia, Chimera 625 para descida, informação Índia. Chimera 6225, identifique na chegada a Bonf, desça e mantenha o nível de voo 050. Chegada Bonf para o 050, Chimera 6225. Positivo, Oceaner 6225 para ajustar-se ao tráfego da pista 17. O nosso planejamento é manter a Star Bonf até Bonf. Em Bonf, caso atinja condições visuais, cancela, segue na proa do VOR até ter referência visual com o aeroporto. Então a chegada é Bonf, após Bonf, cancela, segue visual até a proa do VOR até que na e 5316 controle. Demativo, 5316 está curvando à esquerda para o A1 10, a fim de ficar atrás do passareiro. Gente, vou lhe vetorar para a perda de altitude e novo sequenciamento. Esquerda para o 090, trip 5316. 090, esquerda, 5316. Direita no perfil da saída Arbor e após prossegue direto destino. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5101 no transponder. Correto na pata com 2 no POP, acionamento, táxi, decolagem com a torre em 1.18, decimal meia, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Agora com a torre, 18 graus, bom dia, com a Índia, em condições visuais, passam 360 pela sua esquerda. Contato visual com a aeronave à frente aqui, posição de 12 horas. Vai tentar então 360 pela esquerda. 5316 está efetuando 270, 270 graus para a esquerda aqui para a fim de interceptar a final. Aguarde ainda, está sob vetor para livrar o tráfego que faz espera visual ao norte. Ciente. Nós somos o número 1 agora ou não? Salvador, passagem do 2223. Passagem 2223, taxia via pátio principal, prossegue remoto ao 3. Pátio principal, remoto ao 3.